Caminhando alternativo, Santu. Caminhando no subterrâneo dessa sociedade, com muita coerência e com muita intrepidez. Essa faixa aqui a gente dedica para todo alternativo de verdade. Alternativo mesmo, nem alternativo porque anda de camisa preta, não. Nem alternativo porque eu tenho visual, não. É alternativo pela atitude. Atitude antissocial. Atitude antissocial que você tem que colocar em prática. Essa faixa aqui a gente dedica para os 15 anos da morte do Ian Curtis. Alternativo Soturno. É, atitude pode ser, como sempre, né? Como dizia Anaías, alternativo por acaso. Caminho pelo mundo subterrâneo. Na minha vida eu nunca fiz nada pra ser contemporâneo. Minha integridade e capacidade são motivos de orgulho. Nas coisas belas e verdadeiras eu mergulho. Eu sempre fui assim, introvertido, sereno e sombrio. Eu sempre fui assim, introvertido, sereno e sombrio. Sociedade conservadora, retrógrada e tecnocrata, enquanto eu sou autodidata, alternativo e atrato meu lirismo. Eles querem copar, mas eu insisto. Eu não quero ser vulgar do meu excêntrico. Passeio noturno, reflexões eu faço e coisas me perguntam, porque eu sou alternativo soturno. Alternativo soturno, alternativo soturno. Porque eu sou alternativo soturno. Alternativo soturno, alternativo soturno. Eu sempre fui assim, introvertido, sereno e sombrio. Eu sempre fui assim, introvertido, sereno e sombrio.